caminhos andei, mas um dia ouvi falar do Senhor, só Ele me pode salvar. A diferença é Cristo, que pode minha vida mudar. A diferença é Cristo, que veio minha alma limpar. Se estás distante de Cristo, procura sua luz encontrar. Se em problemas tu estás, só Ele te pode ajudar. A ti.